Alerge Serviço. Últimos dias do primeiro concurso de bordados do estado. A exposição de artesanato ainda está na Alerge e termina no dia 20 de agosto. O endereço é Palácio Tiradentes, na Avenida 1º de Março, sem número, no centro. O horário de visitação é de segunda a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. E nos domingos, do meio-dia às 5. A entrada é gratuita. A exposição Fricções Históricas, de Alexandre Mure, é imperdível. Com uma dose de humor, ele faz uma releitura de obras famosas da história da arte. Ela fica até o dia 8 de setembro na Caixa Cultural, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. O endereço é Avenida Almirante Barroso, 25, no centro. A entrada é gratuita. Os artistas de Santa Teresa convidam a todos para conhecer os seus ateliês. Nesse fim de semana, acontece a 17ª exposição Arte de Portas Abertas. O evento acontece de 11 da manhã às 6 da tarde. Também vale a pena conferir a exposição Viagem ao Centro da Terra, que está no CREA. As fotos retratam as cavernas brasileiras pelas lentes do geólogo e fotógrafo Ricardo Siqueira. Ela fica até 16 de outubro, no Centro de Memória e Cultura do Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio, na Rua Buenos Aires, no número 40, no segundo andar. A exposição está aberta ao público das 11 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Um sucesso das telas, vencedor do Oscar, está em cartaz no teatro. Rayman é sobre a relação de dois irmãos, onde um deles é autista. Direção de José Wilker e no elenco Marcelo Serrado, Rafael Infante e Fernanda Paes Leme. A peça acontece no Teatro dos Quatro, na Gávea, até o dia 1º de setembro. As sessões começam nas quintas, às 9 da noite, e vão até os domingos, às 8 da noite. O ingresso varia em R$70 e R$80. Abrindo a agenda de shows, sexta e sábado, duas feras da MPB se apresentam no Rio de Janeiro. Caetano Veloso canta no Vivo Rio às 10 da noite, na Avenida Infante Dom Henrique, 85, no Flamengo. E no Citibank Hall, Marisa Monte volta aos palcos cariocas às 10h15 da noite. A última dica é o show de outra figura importante do circuito carioca. Na sexta e no sábado, Luiz Melodia canta no Teatro Rival às 7h30 da noite, na Cinelândia, na rua Álvaro Alvim, 33, próximo à Câmara dos Vereadores. O ingresso varia entre R$40 e R$80, com informações do Departamento de Cultura, Patrícia Potevan.